Faz o seguinte, me envia o comprovante no meu Instagram pessoal, por lá vou te enviar o link privativo para eu te ligar, tá bom?